Atenção, família saudade. Família saudade. Bem-vindos ao universo da nostalgia e da recordação. Aqui, a humildade e a competência falam muito mais alto que a arrogância e o espírito de superioridade. É por isso que somos conhecidos como o som do amor. O som do amor. O som do amor. O som do amor. Aqui, a boa música sempre prevalece. E o que vale mesmo é saudade e mais saudade. Então prepare-se, pois a partir de agora a sua festa eleva-se a um outro nível. Onde a paixão, a recordação e a verdadeira nostalgia estão no ar. No ar. Tudo isso em forma de música, diversão e paixão, com uma qualidade sonora e técnica impecável. Impecável. Então, é hora de show. Com eles, DJ J Saudade. J Saudade. E DJ Michel. O campeão chegou, família. Cineral Digital. O campeão chegou, família. Cineral Digital. O campeão chegou, família. Cineral Digital. O som do amor. O som do amor. Do amor. Só o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. DJ Michel, o meu coração, o som do amor, só o seu amor, tem toda a estação, tem brilho e sabor. Pra quem gosta de dançar agarradinho assim, o baile no Cajota. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção, meu bem. Eu sei. Nosso amigo Zé da Sol, nossa amiga Kátia, tá aqui com a gente, recordando, né, meu irmão? Vamos lá. Meus sonhos de amor, que o tempo não vai apagar. Bonde do amor, Jabura aqui pela frente. Amor, já aqui na comissão, bora, bonde. Olha os Lambi Lambi, Jabura aqui. Alô, Lambi Lambi, faz barulho. É tudo que eu sempre quis. Bora! Quando eu cruzei você na rua, falou. Olha quem tá por ali, o nosso Escaça General já também. Jagutino, Bafo de Bom. Alô, Vera Verão. Com todo o coração. Dali Cineral! Oi, amor. Oi, meu amor. O campeão da saudade. O amor está no ar. O amor está no ar. Salamana, salamana. E agora? Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto e em seu rosto. Olha que tá aí, mamute, nosso amigo Miltinho. Aí dos canalhas do comércio. O homem que divulga o CD do Cineral. Alô, Miltinho. Fala, meu irmão. Momentos de amor. Alô, cabido rock. Todo meu carinho. Nosso amigo Mildo Danado, Renatinha, né? Já por aqui com o Michel, obrigado, né, meu irmão? Bora! Alô, churrasco do Jorge! Amanhã é nós lá na picanha, papai. Vai dar reunião. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Olha o Ney, o rei da carne do barreiro. E agora vem você. Vem! Bora, judiceiro! E eu lhe aceite. Olha o grande Marconi já com a gente. Bora, meu irmão. Olha o Sem Limite. Alô, Potente do Brega. Já na área. Grita, Potente, grita. Mas agora não, agora não. Olha, tá chegando a cacimba. Vamos lá, meu irmão. Alô, Vânia, chega mais, Vânia. Meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite. Eu sou amigo Robson, o nosso casal elétrico, velho aguarda com a gente. Alô, Cris, como é que é? Olha que bichelo! Olha aí as people! Mas agora não. Alô, CSI! Agora não! Galera Sacramento invadindo o Cajota, meu irmão! Fala aí, ó! Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Saudade. E agora vem você. Zé Michel, vai tocando a saudade só na categoria. O campeão. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Bora, meu irmão. Você zombava. Bora, Duda, vem de embora, meu irmão. Sem querer me escutar. Olha, hoje é aniversário da nossa amiga empresária Marica. Ela que faz parte do bonde do amor, é verdade, viu? Aniversário dela. Ela tá mais apimentada do que nunca, meu irmão. Ela falou que ela não tá nem vendo. Ela é apimentada e pronto. Daqui a pouquinho. Aqueles parabéns, Marica, bora. Fico com raiva de mim. Mulher! E Josiel com a gente! Alô, Josiel, abraço, meu irmão! Vamos lá! Quantas vezes. Olha a Cinerete aí, ó! Pra você não me deixar, eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava, só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei. O som do amor. Vou fazer. Ei! Não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva de mim. Pra recordar, Cajota. Depois de um bom tempo, o Cineral tá no Cajota aí, ó. Você vai, vai me chamar por onde for. Categoria. Vai gritar por meu amor e sentir. Amiga Camila, me cuide com a gente. E a sua sogra Sandra. A galera velha guarda aí, valeu. Abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro. Ei! Pra depois se arrepender. Você vai você vai. Alô, Rosano. O nosso imperador. O braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar. Vai, você vai. Para, imperador. Daqui a pouquinho aquela sequência de merengue. E tu sabe que é considerada. Na verdade, sou teu homem. O amigo Cintura de Ovo. Só de bom, no amor. Olha, Zab Zab, os Lambilambi, já fechado aí, junto e misturado. Eita, que vai ser bagulho do... Dali Cineirão! Você brincava quando eu falava de amor. Olha o Zequinha Ana, Sport Bar. Você sorria, por que não? Amigo Teco, Fábio. Alô, Fabrício. É só no amor, meu irmão. Eu que pensava conquistar seu coração. Amiga Rosa, Raquel do Líder. Você foi. Olha os seguidores do Cineral aí, valeu. Me deixou na solidão. Alô, Rita. Porto Melo. Não vai brincar mais com o coração de ninguém. Agora eu sei que você ama também. Olha aqui, Sem Limite já invadindo o KJ aqui, ó. Tudo. Alô, Sem Limite! É minha vez de sorrir. Todo mundo junto e misturar. Você verá o quanto eu sofri. Você verá o quanto eu sofri. DJ Michel. Tocando a seleção musical da saudade, que você respeita. Eita, saudade gostosa. Alonha! Não vai brincar mais com coração. As meninas que não querem prestar do Cineral, só vai na guarda, meu irmão. Olha os irmãos, saudade aí. Eu sei que você ama também. Tudo mudou, é minha vez de sorrir. Você verá o quanto eu sofri. Você verá o quanto eu sofri. Negando bagaço com a gente. E claro, as meninas Friboi. Já aqui com o Michel, obrigado, negão. É nóis, meu irmão. Bora, Originade. Olha o máximo da saudade aí. Há quanto tempo. Alô, Nazico. Você já não está. É só no amor, vai. Mas dividindo as coisas comigo. Gente, quem conhece o Solamar aí? Coisa de louco. Quem conhece o Solamar, Porto Solamar? Pois é. Sábado vamos estar no Solamar, viu, gente? Tocamos pela primeira vez numa sexta-feira, não foi, mamute? Graças a Deus arrebentou. Deu tudo de bom. Então, no sábado você já viu, né? Sábado vamos estar no Porto Solamar. Vamos que vamos, meu irmão. Coisa de louco. Uma casa diferenciada na beira do rio, meu irmão. É sábado, bora. Vamos lá. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Olha, vem os 15 anos da equipe GDP da Pedreira em dezembro. Alô, Tito. Na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. abraçar com carinho nosso amigo Gerson. Ele que tá de berço hoje, comemorando seu aniversário aí. Ele que é fãzão do Cineral. Ele dá valor. Ele é sua esposa, a Marina aí, ó. Alô, Gerson. Parabéns, meu irmão. Felicidades. Muitos anos de vida aí pra ti, viu, meu? Gente, não chora. Toda essa gente. Deixa eu te chorar. Se você... Próximo domingo. No fliperama. A lanchonete. Todo lazer me lembra você. E aí? Amigo Júnior do Sopitel. O amigo Xig. A galera do Marina B&B também estão aqui com a gente no Casota. Olha os veteranos lá do Marajó. Coisa de louco. Amigo Rezende dos Guerreiros. E toda a comitiva aqui com a gente. Um abraço. Alô, Jéssica. Amiga Jéssica, lá da Vila da Barca. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Amigo Paulo e a Val também estão aqui com a gente no Som do Amor. O que vou fazer se tomou conta? 24 de novembro chegando aí. Mais um passeio com o DJ Michel no comando. Mais uma do Zequinha. Mais uma do Pablo Varejeiro. E o Juticheiro já confirmando presença. Dia 24 de novembro aí, meu irmão. Mais uma pra arrebentar. Bora, papai. Entende? Alô, Paty! Gostar de alguém assim. Bate amanhã, velho. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. O amigo Xing da Marina Bebê com a gente. Ele, o nosso amigo empresário Robert. Lá do Grupo Lino. Alô, Júlio Salpitel. Olha os meninos da saudade da Pratina com a gente aí, meu irmão. Alô, Jorgito, Gatiane. Esse amor que eu guardo pra te dar. Lady Becha. Já tá gravado. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. O amigo Beto, o rei do açaí lá do Barreiro, já tá por aqui apreciando o Som do Amor aqui ao lado. Alô, Beto! E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar. Nosso amigo Marrom com a gente. Lá do açaí do Barreiro, bora Marrom. Tá por aqui no Som do Amor. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar. Amigo Fogoso, a Michele. Amigo Anderson, Detran, valeu. E a saudade no Cajada! Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Toma, tia! Uma espanhola que não... Olha o Fábio Cabino, tá aqui com a gente. Já por aqui, ó! Olhei pra ela e sorri. Ela melhor e sorriu Maria, Maria. E disse que... Olha, Jaque! Ia torcer pro Brasil. Diane Fashion Hair! Patrocínio, papai. Alô, Gordo. Tá chegando Levada do Amor. Eu já falei, é o pioneiro. É o maior bloco de saudade que tem, meu irmão. Olha os patrocínios aí, ó. E enquanto o Zico fez um gol, ei, pra nossa ser. goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. E aí, Pernambuco, o homem lá do São Joaquim. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, para mamô, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, seu amigo Milton danado com a gente. E a Renatina aí, ó. Alô, Milton, abraço, maninho. O abacate tá de volta. Ele até bebeu hoje, meu irmão. Bora, abacate. O nosso sonho morreu. Meu parceiro coronel. Alô, Jorge. Desapareceu. Bora, bora. Só quem tá feliz aí. O tempo passa. O tempo passou. Como é que ela ficou? E ela mais linda ficou. Amiga Tati, lá na Assembleia, tá na mão, hein? Doce tão bela pra ser meu amor. Lá nos Talibã na Pedreira. Bora, Talibã! Contra com meu bem. Pro som do amor. Não sei por que ela com outro foi casar. E aí, Jeca, bora, papai. Já sou Adriano Paredão com a gente, o Adriano. Sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana. Bora, Rita, com a gente aí, papai. Já por aqui, ó. Ela casou porque de tudo ele tem. O que é que tem? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Nossa, que bicho é DP da Pedreira. Comigo. Nosso amigo Tito invadindo aí. Bora, Tito. Eu nada. Bora, meu irmão. Nosso amigo Mirim Explosão. Alô, Mirim, abraça você, do Michel, hein? Olha o Cajota como é que tá, papai. Tenho Fala, irmão, patrão da carne aí, da Feira do Barreiro. Já aqui com o Michel, obrigado, hein? Bora! Pela primeira vez aqui no Cineral, papai. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Olha que eu sei, viu? Te liga! Eu sei que te magoei. Alô, Kika! Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não. União Aitec com a gente aqui, meu irmão. Abraço do Michel aí, ó. Alô, Gato Negro. Amigo Camarão do Marex e a Shirley, valeu, viu? Tá no som na mão. Bora! Alô, Sargento Maria. Som dentro de você aí, ó. Cineral Digital. O som do amor. Sinta o som dentro de você. E agora? Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma o parceiro Alex do Sarino com a gente. Alô, Alex. Abraço a você, maninho. Vamos lá! Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você diz. Deixa comigo, marica. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Só vem o Coelho Saudade e o DG Saudade, valeu. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Super DJ. Super. Amigo Jefferson e os irmãos Saudade. E a Furacão Catrina também tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Os amigos Robson com a gente, alô Robson. Abraço a você aí, Robson. Ele tá no som de saudade, meu irmão. Cada dia que passa pra você voltar. Alô, lá de show. Eu sei que tu dá valor, bora. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Ei! Quer ser importante. E aí, papai? Eu sou filho do Totônio. E de quem mais fala? E da Dona Maria, filha mãe morena. Na boca do Amazonas, Testa Saudade, o Márcio, lá do Palácio. Aí, alô, Testa! Vai conhecer. Oba! Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Amigo Renato, JP, Will e o Barro. Toda comitiva aqui com a gente. Americano do Sul. Alô, mídia. Os amigos Agemiro e os amigos da TecFix estão aqui com a gente, curtindo o Som do Amor. Um abraço pra vocês. A minha vez vai chegar. E com esse tal. Olha as meninas do Shark Temperado também, fazendo maior festa. Alô, meninas. Bora, Cebolinha, bora, Cebolinha. Eu vou aprender a falar inglês. Olha a tia Ellie já com a gente. Ellie, o macho bonidão já por ali, ó. Galera do Atalaia. Ei, Sacramenta. Eu sou filho do Remundo. Alô, Judiceiro. E da Dona Maria. Para cima da pedreira. Da boca do Amazonas. Para Duda. A vinheta aí das equipes. Quero sair. Ei! Pra conhecer. Tenho vontade. Oi, meu amor! De um dia ser gente. Ser grande como um país. Lindo. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Olha pro som da mãe, ó. Olha, olha a Suzana Pipo na época do barracão. Meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Só do tempo do Estrelinha, papai. Sinto falta de você, sem você não. Nico da galera do shopping. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Miltinho do Comércio. Sem você não existo. Sou bom. Sem amor. Oi, meu amor! Fala quem tá com a gente, empresária Amélia. Já por aqui, bora, Amélia! Ela invade o casal. Tudo vem pra mim. Vamos! Pra viver até o fim. Olha a Fabiane com a gente. Pegando o bagaço. A galera do Juruna. Ah, minha vida. Você não pode imaginar o quanto. Olha o comandante Carlos Oliveira. O Cassio Lima, já no amor. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. O bonde do amor. Te amo. Parceiro Piuí, Coyote, é com a gente, ele, Adriele. Já invadindo, olha a equipe Coyote aí, ó. Vamos lá! O homem que amanhece no canal. O homem que acorda todo mundo na pedreira. Tudo vem pra mim, pra viver até o fim. DJ Michel. Esse DJ arrasa na saudade. O quarto está na peruna. O que é que tem hoje? Tem champanhe no jeito. Então bora! Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Tem música suave. Meu parceiro André da tatuagem com a gente. Meu parceirão, Palmeiras. Nessa primeira noite quero esquecer da vida. Os caças mineral já estão na área. Pra me esperar, tudo está preparado. Só pra... É parceiro Jorginho Cavanagh com a gente. Ele é só morena. Olha os talibã e Duda. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Os talibãs da pedreira já estão na área, aqui no Som do Amor. E te amar, só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Solteiro aí, levanta a mão pra cima. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Olha que tá aí, Duda, os dançarinos da saudade. O nosso amigo Max e companhia. Alô, Max, olha quem tá com a gente, o abacate. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Olha o Jorge da Pedreira. Marcelo Michel Tratou, toda a comitiva aí, ó. Alô, bom dia! Olha quem tá na área, o Atila Velha Guarda. O homem do Grill Mix. Queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele, 80. Os Justiceiros da Saudade, aqui no Som do Amor. Música linda, cara. A mulher viajou e deixou ele aqui em Belém, olha. Te liga. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Fala, Nana, brinde já com a gente, alô, brinde. Não demore tanto. Juno dos Caramelos, Jaci de Josiel. Olha a minhoca dos caramelos. Tá aqui no Solamor, valeu. Alô, Júlio do Casal Feliz. Domingo é nós. E tudo enfim foi felicidade. Ei! O tempo foi passando. Os potentes do brega. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar. E amiga Marcela, de Velhos Carnavais. É da Sacramento, vamos, Marcela? Cadê a mamãe? Campeão da saudade. Já se apresentando aqui no Clube Cajota. Fala aí, ó. Vai. Menina, quando te vejo alguma coisa. Olha a nossa rainha. Alô, Catiane. É potente, meu irmão. Mais com você. Por isso, quando estou distante. Júnior Salpitel, com a gente aqui, me Salpitel, aí, ó. Você dizendo assim. Gago da Pista Negra, ah, Ilene da Natura. Do... Tanto eu não consigo te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. Fala como é que tu vai, fala. Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor. Vou despreço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou de bonde, meu amor. Eu vou de bonde, meu amor. Fala bonde! Vou despreço, meu amor, pra te encontrar. O bonde do amor, rompendo fronteiras com Cineral, meu amor. Vai! A saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, de saudade vou morrer. E o quê? Por isso, quando estou. Olha quem tá com a gente, o nosso amigo parceiro Seninha. Seninha me roubou. Você deu bem, mano. Alô, mídia. Alô, Patriarca, chega mais aqui, Patriarca. Amor, eu vou despreço, meu amor. Vou despreço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despreço, meu amor. É saudade. O campeão. E aí, Lambi Lambi! Olha os Lambi Lambi aí, Duda! Joelha, guarda! Agora, vai! Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Daqui eles vão lá pro Novo Horizonte. Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez... Amigo Marcelo da Pedreira com a gente. E nosso parceiro Marlon. Jaqui, valeu! Mas não demorou. Oi, amor. Equipe Lambi Lambi. Sempre Lambi Lambi. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o luar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh. Alô, parceiro Jejo. Aniversário dele aí, Cebolinha. Olha os seguidores da Marcante aí, ó. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. O bonde do amor. E gira na minha cabeça feito um carrossel. Aí, Jorge. Me chama pra rapidola aí, DJ Jodiel tá com a gente. Quinta-feira, o Jota no Centro Histórico. Quinta da Fuga. Vou te procurar. Alô, Ginho dos Caramelo. E a gente vai pra cima. E ao te encontrar, falarei do meu amor. Grande Moisés com a gente na metrô. Já por aqui prestigiando o Zona Amor. Alô, Moisés, na metrô. Tá na. Olha a Robertona tá com a gente. Alô, Fernanda. Tiaguinho! Olha o Tiaguinho tá com a gente. É o começo da estação. Filipão, Laís, dos Carta. 10 horas direto bebendo, meu irmão. Desde de manhã. Eu preciso te ver. Sempre na dia. Os Caças Cineral já estão na área. Alô, Jorge. Ah, tu tiver que vá. Já era. Segura mais uma e nunca volta. Um brilho diferente vagando em teu Os olhar. Justiceiros da saudade. Querendo me amar, tenta provar que o que senti por mim é amor. E aí, cachota? Quero amor sincero. Nosso amigo Thiaguinho do Sacramento é com a gente. Alô, Thiaguinho, abraço a você. No meu coração, com muito aniversário do Gerson. Alô, Cebolina. E aí? Mas só vou amar. Para medo danado, você é Renatinha, é nós, meu irmão. Mas só vou amar quem me ama e dá valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Sofri e não quero sofrer mais. Chorei por alguém que não mereceu. Baby, uma chance eu vou te dar. Sabe o Neguinho, vai com a gente, olha o Neguinho. Bora, papai. Também me apaixonei, não sei como. Solteiro aí! Bora, vai! Como é lindo o seu corpo nu. É todo lindo de norte a sul. Zeca da Sol e Kátia, o casal do amor. Boca tem sabor de mel. Tua pele, pedaço de céu. E é cachota, é só no amor! Os cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Teu corpo todo tem perfume de flor. Eu vou chorar. Olha quem tá com a gente, a Valéria Dondoca. Se você. Cadê o Mutino? Cadê você, meu irmão? Fala, Mutino! Não se vá. Valéria Dondoca! Churrasco do Jorge amanhã recebendo o Michel. Bora! Oh, não se vá, meu amor. Oh, você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu gosto. Ai! Eu tenho uma garota que é. Olha o avião! Mas ela resolveu me abandonar. Final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal, só no WhatsApp. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Bora, abacate! Olha os dançarinos com a gente aí, papai. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Os amigos da Bela Bronze estão aqui com a gente. Só avisando que amanhã tem a presença VIP da Patixa Teló. Lá no Bela Bronze. Um cabeludo, o mesmo ladrão de coração. Um ator principal, o mesmo papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. E de Kevson! Alô, Kevson! Meu irmão, esse cara tava maconhado ontem! Alô, Kevson, sabe? Muita maconha! Só no caquinhado! Só no caquinhado! Só no caquinhado! Vamos junto, casal feliz! Amanhã é com a gente lá no churrasco do Jorge! Bora! Ele vai encerrar amanhã. Você já ouviu falar nesta minha canção? Olha o churrasco do Jorge amanhã, junto com a Salveirinha. Eu tenho uma garota que é um avião. Ela resolveu me abandonar. Tem os olhos verdes, é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Os irmãos Saudade Digital. Oh, meu amor. Seja pra quem dá seu cura, seja pra quem dá seu cura, seja pra quem dá seu cura, seja pra quem dá seu cura, seja pra quem dá seu cura. Vai! Ei! Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou, mas sorriu, não deu valor na minha paixão. Amiga Érica dos Potentes com a gente, alô Érica! Seu amor, hoje por ela não sinto nada. Mas ficou, olha, já tudo certo, já tudo confirmado. Dia 27, DJ Michel, lá no Cacimba, papai. Balneário do Cacimba, que fica lá no Satélite. Grande bigão aí dos amigos. É mais uma dos Potentes do Brega aí, ó. Alô, Potente! 27 é nós, papai! Ronildo Bode com a gente, ô Ronildo! Ela vinha. Da onde, papai? De dentro do mar. Vinha de longe, cansada, talvez maltratada, queria falar. Equipe Gelo. Com um sorriso brilhante, não tenho amante para conversar. Equipe Gelo e as pipos da saudade do Cineral Digital, meu amor. Hoje é aniversário aí do nosso amigo Paulo. Alô, Paulo, tá de parabéns aí. Bora, Paulo. Anota o nome dele aí, um monte de gente vai bater os parabéns daqui a pouquinho pra Marica e quem tiver de beijo. Olha o Sem Limite aí, alô, Cíntia. Olha o Sem Limite, muralho pelo lado direito do Michel. Ah, se eu pudesse um dia desencarnar. Equipe Coiote Saudade do Cineral Digital. Robson e Cris, a mulher elétrica do Cineral. Ui. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Olha quem tá com a gente, é Shark Liberado, já por aqui. Para mina, voz das marcantes aí. Ela, é Shark Liberado. É só dela. Tem alguém do Só quem é do remo, joga a mão pra cima. Só quem é do remo, remo, remo, remo. Nada fraga a galera do remo. Cadê a galera do Paixão aí? É assim, ó. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor, vai! Vou dar mais uma chance pra galera do remo. Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Só quem acredita em Deus aí, levanta a mão pra cima! Só quem teme a Deus aí, levanta a mão pra cima! Gente, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, não sabe que esse aí é o hino dos lambi-lambi. É o hino dos lambi-lambi. E depois de um bom tempo, eles estão de volta no Cineral. E eles voltando com força total. Nossa amiga Pretinho não tá pra representar, mas tá a nossa amiga Tati. Vai, Claudinho, Claudinho, Claudinho. E vai, faz, faz, faz ela rebolar, faz ela rebolar, vai, Jereca, Jereca, vai, cadê os lambi-lambi? Equipe lambi-lambi, sempre. Uma menina que eu tinha que adorava Jereca. Era uma hora, duas horas. Fala, parceiro Resende! Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava. Ei! Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jerecar. E era de dia. Maiana Prince, das meninas da Marambaia. Ah. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Fares da Libã! Fares! Alô, sem limite! Aí, Luizinho da Arábia com a gente! Lá do aeroporto aí, ó! Marli com a gente, alô Marli! Bora Marli! Eu não sei se é amor ou paixão, da paixão que nos faz pensar e sentir. Nossa galera da pedreira, alô GDP! É 15 anos, papá! É do setor, é pedreira! Que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Cadê os talibã aí? Aluíno, aluíno, bora, bora, vai. Alô, Cajada. Era filho do talibã, era filha do Pilab, era dor. Os talibãs da pe... Na terra do Pronto, ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até Antraz eu peguei. Antraz, não foi atrás. Abraço, Jay Beto, o Jay Moca, os DJs que fazem a segunda-feira lá no bar do Richard, gente. Estão pirando o cabeção assim. Agora eu vou dançar com esse som. Tantas partidas com pop som. Agora eu vou me divertir. Alô, bonde da mão, bora! Agora danço com muita bonde. Agora eu vou é sair pra dançar. Só se for barulho em palo, só nos tratar. Amigo de Tito GDP, bora Tito! Só quem é do tempo, só quem é do tempo, só quem é do tempo. Tá muito vai. Sua sombra, onde você está? Johnny, o homem da laranja. Procurar, apaixonado e muito louco, cheio de amor. Eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Olha que danado, patrão Júlio dos Caramelo com a gente. O rei dos caramelo, bora junto. Bora pra cima. Olha o pirulito do mundo, meu irmão. Você é a luz que me ilumina. Olha o fininho, tá aqui. Se ainda estou por esse mundo. Divulgação, divulgação. Se nada vai mudar essa história, venha se entregar. Nosso momento é agora. E agora, vai. Luiz Amar. Meu amor, ali em dezembro aí, o nosso amigo da Vaca Minja, dos Lab Lab. Eles vêm com tudo. Meu amor, Robert do Grupo Líder. Chegou, chegou, me garota! Chegou logo o decorrer. O dragão da vida, show Mané Ribeiro apresentando. Chegou. Oi, meu amor! O melhor tecno. Bora, gordo! Alô, Tiani! Cidade de montão, o ideal tá sacudindo. Tito, essas 3:30, todo. Oi, meu amor! Nosso amigo Drag considerado com a gente, o homem do Uber, já por aqui. E o nosso amigo Nego Saudade, o homem do Peixe. Nego Saudade. Olha o GG, tá endiabrado nos cartas, meu irmão. É 12 horas direto de chope, meu irmão. Ei! Edgar, sabe? Só pra quem tá valendo! Só os que marcaram, vai! E agora? Amigo Chico da Van! Amiga Diana Estrela também, tá aqui com a gente! Alô, Chico! Olha, toda quinta-feira tem ensaio dos Talibãs! Lá no Acústico Bar, lá perto de casa! Bora, nego! Atenção, garçonete morena. Dá um chega aqui. Bora, Kika. Alô, Sabá. Cadê o rei da moela? Tá aí? Ele quer a churrascada. Tutão, tutão, tão, tão, tão. Laila aqui com a gente, a Raquel também, a Lana. Aí da amiga do Imperador Janária. Um abraço! Johnson é consagrado, melhor da região. Marcelo Luiz Unipeja. E aí, Luizão? Tá com a gente, uma Ana Maria. Já por aqui. Olha, amanhã tem Bela Bronze. Presença aí, VIP. Da Patrícia Telo. Vai dançar. Patrícia Telo. Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar. Quero saber dessa aqui. Essa fez sucesso na época aí, ó. Te liga, te liga, te liga, te liga, te liga, vai. Michel Solteiro, 2000. Lá no Campo do nós dois doidando. Lá no bar do reggae. Acho que não mereço. Oi, quem tá na área, Leca do Amor. Se fazer mais, é pouco pra você, pra mim. Olha a barba. Isso que você me faz. A garganta tá seca, meu irmão. Assim, será que tem alguma sub-zero por aí, tem? Manda pra cá, bora! Fortíssimo Diego. Bora, Diego! Michel, tá aqui com a gente, nosso grande amigo Eric, velha guarda, aí da Coyote, amigo Piuí, alô Adriane! Trabalho incansável, dedicação e vontade de vencer é o que faz de nós ser um campeão. Ser um campeão. Cineral Digital, o som do amor. Os CDs do Som do Amor, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.